we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens, apresentação, DJ marcante. É, aquele horário que você reserva pra sacudir um pouquinho, né? O esqueleto, ou de repente só o pescoço. Vai de cada um, né? De repente você quer um espaço aí na sala, remaneja os móveis, chega aquela mesinha pra cá, o sofazinho pra lá, e começa a dar umas de maluco aí, que nem eu de vez em quando, né? Começa a dançar aí sozinho, ou muito bem acompanhado, aí vai de cada um a notícia, né? A edição do Flash House vai começar com Hall e Oates. Hall é o Daryl Hall, né? I can go for that. Olha, é super bacana. É só aumentar o volume com curtir essa bagaça daí. Yeah. Mixagens DJ Marcão. Father Day. Harajuku. É o que tá escrito aqui. Harajuku, alguma coisa assim. Phantom of the Opera. Fantasma da Ópera. Hamel and Black Watch. Discoteca. Começamos a edição do Fresh House de hoje com Halls e Waves. I Can Go For That. E você é o seguinte, não saia daí de jeito nenhum, porque eu tô preparando outra surpresa super legal no segundo bloco, é. E você pode aproveitar enquanto tá ouvindo aí o Fresh House pra curtir a página do programa, né, no Facebook Fresh House. Ou se você digitar direto fleshhouse.riosurradio.com, você vai ser arremessado direto pra página e pode dar aquele like bacana, mostrando que apoia o programa, mostrando que gosta do que a gente toca por aqui todo sábado na Rio Sul Rádio. Então é o seguinte, aumenta o volume aí que tem mais Flash House pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Belos acordes. Tem a belas músicas. E belas músicas nos remetem a belas rádios. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. 6:35. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. No segundo bloco do Flash House teremos Shakira O Rosacy. boys and girls.

be fine, I'm gonna be fine, I think I'll be fine. Give me 5 more minutes. Baby, I'm not finished loving you. I don't wanna end up when we're only just beginning. Give me 5 more minutes. Oh yeah, right now you just look too good to me. Running down to the river, taking away to the dark.